31, decolou 03, chama controle 1998, bom voo. Obrigado, boa tarde, 198. Netuno 03, afirmo. Autorizado cruzamento. Autorizado cruzamento, Netuno 03. Torre de Salvador, muito boa tarde. OTAN 3190, passando Timbra com a pista vista e o trem checado. Pista 3190, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 3190. Tá 3560, solo 05, livre à direita, chame no 211. 219. Netuno 03, Netuno 03, hoje estacionar a frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Tá 3190, livre pouso no 0, vento no 70 graus, 05 nós. Livre pouso, portanto, 3190. Andrés 190, solo 08, livre à direita, no 211. Direita, 211. Torre Salvador, muito boa tarde, o Trip 5491. Boa tarde, Trip 5491. Livre pouso no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós, aposte baixado e travado. Reportará, estabilizado, baixar travado 549. Torre Salvador 5491, agora estabilizado, baixar trabalho. Sim, torre ciente, está autorizado o pouso. Vento no 50 graus, 059, trip 5491. Autorizado o pouso, 5491. Torre CNR 6210, boa, tá estabilizado no ILS, passando externo, baixado travado. Gente, forma TR da Trip, na curta final de 1 milha, 10, aguarde a autorização de pouso, Chané 6210. Aguardando. Charlie Hotel, ajuste no 015, reporte no ponto de espera, papá. Quadro 91, solos 12, libra direita, 1-2, 1-1. Libra direita, só confirma o solo, Sreta. 1-2, 1-1. 1-2, 1-1, 7-5-4-9. Oceania 6210, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 049. Livre pouso, Oceania 6210, obrigado. É 6210, solo 13, livra direito, 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado. Sociale Hotel, Lima Antena 7, reporte pronto. Hilton Charlie Hotel, livre da colágeno 7, vento no 5, 0 grau, 03 mais. Vitor, Charlie Hotel, decolou 17, no controle 1998, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Só passando Vitor Charlie. Vai desculpar. 1198. Torre Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Boa tarde, Mike Eco Juliette, reporte na final no site. Quem é que reportará? Torre, muito boa tarde, qual o Azul 6919 para o ponto espera no zero? Azul 6919, Alinda cola no zero, vento no meio 0 grau 049. Alinda cola, 6919. Mike Echo Juliet, livre pouso no 7, vento no 6, 0 grau 059. É, atualizado pouso no 7, Juli. Mike Echo Juliette, solo 24, confirme confirmando a frequência? É só um momento para fazer outro check. Eco Juliette, confirme como recebe a torre. Ok, obrigada. Torre Urbana 645, passar interno, baixo travado. Uma transmissão para nós aqui, não tinha nenhum teatro. Nem anterior, nem na última. Ok, obrigada pela informação. Gol no 645, livre pouso no zero. Vento no 8, 0 grau, 039. Livre pouso 180 com 3. 645, Solas 29, livre à direita, chame no 211. Direito, 211, no gol, na 645. São em Salvador, muito boa noite. Jota 3894, tá passando externo, o trem tá em baixa, checado e o campo à vista. Jota 3894, livre pouso no zero, vento no meio, 0 grau, 039. Pouso no zero, TAM, 3894. 3894, Solos 35, livre à direita, 1211. 211 à direita, 3894. Salvador, boa noite, Oxané 6143, baixada, travado, à distância. Boa noite, Oxané 6143, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, 6143. Torre Salvador, Alfa 507. 507, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, 507, continuando a aproximação. Oxané 6143, Salos 38, livre à direita, 1211. 211. Salos São Rodão, confere 5954, está estabilizado no exército, sem passar travado. Sente, confere 5954, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sente, 5954. Tênis 07, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 049, check trem. Embaixada travada, 307. Autoridade do posto, está por zero. Para o 307. Controle Gol 1166. Mané, Torre de Salvador, prossiga. Isso, Torre 1166, embaixada travada. Gol 1166, Torre de Salvador, ciente, continue a aproximação, número 3. Ciente, Guadão. NX07, Solos 41, tem condições de deslizar ali para a esquerda? NX07, ele para a esquerda, hotel, pátio militar, é, ao estacionar frequência livre. Força aérea 5954, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso, 5954. Era 5954, Solos 42, já passou da hotel? Gente, agilizando, vai estacionar a frequência livre, se fosse era 5954. O 1166, livre pouso, pista 10, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós, check trem. Tá, vai trabalhar. Oi, Salvador. Boa noite, Vitor Thiago Hotel. Final e aliança. Boa noite, Vitor Thiago Hotel. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Afirmativo, Vitor Thiago Hotel. Bom, no 869, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, no 869. Uno, uno, meia, meia, solo 44, livre à direita e chame no 211. 211, obrigado. A intenção do Vitor Thiago até cancelar mais próximo, posição da 7. Gente, reposto pronto para o cancelamento, Vitor Thiago Hotel. Boa tarde. Uno, 869, livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 059. Livre de decolagem da 1-0, gol 1-8-69. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4206, no ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Azul 4206, ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, Azul 4206. Bom no 869, decolou os 46, chame o controle 1 no 98, bom voo. 198 com 869. Passando para o cancelamento, pouso da onda 7, o Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, cancelado os 46, base pela direita, reporte para final. Porta data. Uso 4206, livre decolagem 1-0, vento no 1-0 grau, 079. Livre decolagem 1-0, iniciando Uso 4206. Vitor Charlie Hotel, livre pouso no 7, vento no 2-0 grau, 079. Livre pouso pista no 7, Vitor Charlie Hotel. Azul 4206, decolou os 48, chame o controle 1-98, bom voo. 198, excelente noite, muito obrigado, Azul 4206. Charlie Hotel, Paulo 48, confirme estacionamento. Gente, frequência livre a estacionar, avisa Charlie Hotel. Torre Salvador, São 3567.0 da 1-0, pronto. São 3567, Alinda, cola pistão no 0, vento no 30 grau, 079. Alinda, cola da pistão no 0, São 3567. iniciando o 3567. Decolou 53, chame o controle 1198, bom voo. 1198, 3567. Salvador, Ultraman 6201, próximo ponto de zero, próximo. Ultraman 6201, na linda, colono 0, vento no 30 graus, 059. A linda é colo, Ultraman 6201. Ana 6201, decolou 59, chame o controle 1998, bom voo. 198, muito obrigado, uma boa noite.